que você acha do baile funk? Pô, me amarro em baile, adoro as minas que vão lá, muito beijo na boca, é isso aí, show de bola. Sempre curti muito, até hoje eu frequento baile funk, dançante, divertido, show. Eu gosto principalmente porque é na favela, né, papai?